deixa ela em paz. Agora que perdeu, acha que é capaz. Já teve sua chance, mas errou demais. Deixa ela em paz. Eu sei que lá na rua o povo vive comentando. Será que ela tem alguém ou está namorando? Até seu Instagram eu já adicionei. E o seu story eu vejo mais de um mês. É coisa de ex correr lá pro story e ver o que postou. Se tem um comentário ou falou de amor, é coisa de ex, é coisa de ex. É coisa de ex correr lá pro story e ver o que postou. Se tem um comentário ou falou de amor, é coisa de ex, é coisa de ex. Arrependido do que ela em paz. Agora que perdeu, acha que é capaz. Já teve sua chance, mas errou demais. Deixa ela em paz. Eu sei que lá na rua o povo vive comentando. Será que ela tem alguém ou está namorando? Até seu Instagram eu já adicionei. E o seu story eu vejo mais de um mês.